2, eu pego a terceira milha, posso como direita, subida da Auleda, após o da Blitz. 19-8, 18-6, acione 5-0-4-8. 360 para São Paulo, Brit, é Brit Lua no 6, Landono 0, Dael Leda, 119.8, 118.6, 5046. Brit 5042, chame pronto pushback, isolamento, Gol no 3, 97. É confirmo transponder, 5046 ou 5042? É o segundo, 5042. 042. Got American 980, ready for pushback, gate 10. Gate 10, clear for push and stop engines, come back for taxi, American 980. American 980, clear for pushback, gate 10, and we'll call for taxi. Ali, Alfa Tango vai passar o farol da barra, frequência livre até regresso. Ground American 980, ready to taxi. 980, approve the taxi via Juliet and Alpha to holding point runway 10. There, contact tower 118.6 and it's now 1013. American 980, clear the taxi Juliet Alpha and contact tower 118.6 1012. American 982, how many people on board do you have? Stand by one moment, American 980. É 140, só um minuto, Potter. Vou ser menino, solicitado? Ok, só um minutinho. American 980, we have 125 souls on board. Ok, 125, good flight. Thank you. Salvador, T3602, informação Lima, pronto, cópia. Sun 3602 é o número desse paracópia, aguarde só um instantinho. Aguarde, T3602. Puxa, 9640, pronto, cópia. Resiste autorizado 390, conforme solicitado. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Subida Tuca, transição Caju. Segue na época 58. Controle 199.8, responde 5046. Modificado 1, 2, 3, Lima que nos ouviu. Só corrigindo, transporte 504646. 602, pronto, cópia? Pronto, cópia, 3602. 300 para Porto Seguro autorizado, decola da pista 10, primeira curva direita, subida da EL, lida após lida Bidev, após Bidev direto, controle 199.8, transponder 5045. Decola no setor da paralela, pode manter essa frequência só aguardando a coordenação com o controle. 04, PB. 95045, transporte 3602. 3602 da EL, Leda e após Leda Bidev. Ok, da El Leda de Aposto de Deves, 23602. O Cuno 983 na posição 5 para pushback acionamento. 3602, procedimento correto para pushback acionamento. 983, autorizado pushback acionar sem táxi. Autorizado chamar para o táxi voo 983. Salvador, bom dia, o tipo 5490, cliente da Lima. O 490, para a Petrolina, só um minuto, copo. Ok. Senhor Salvador, Guardião 01? Pode manter sua frequência, Guardião 01, chame para afastamento ou retorno. É, pouso já aqui na paralela, aviso para o visual. Quem está livre o pouso, Guardião, chame para a decolagem e afastamento do setor. Ou não. American 982, holding short runway 10, ready for takeoff. Bom dia, hoje 6225, solicita a tradução de tráfego para Brasília, Centro da Lima. Na 6225, só um minutinho para copiar. 7625. Utilizado, 12 hotéis, 1013, no ajuste, repasse o localizador. América 980, clear for takeoff, runway 10, wind 080 degrees, 06 knots, altimeter setting 1013. Olá, 260, bom dia, acione identificação autorizada, chegada Mário, desceu 050. Confirma o nível solicitado? 340, 6225. 340, está pronto para cópia? Pronto para cópia. Brasília 340 aprovado, decola da pista 10, curva esquerda subida Momo, transição Nidsa. November India Delta Sierra Alpha, Nidsa. Aerovia Euperuísque 10 até Formosa, pois direto. Controle 199.8, aciona 5563. Autorizado Brasília, nível 340, decola da pista 10, após decolagem curva esquerda, decolagem da decolagem Momo, transição Lipsa, eu previsto que 10 após Formosa, controle 119.8, o transponder 5563, 6225. Chame próximo a pole position, 6225. Chamada pronto, 6225. O voo na 397, pronto, no 3, para o pushback acionamento. Autorizado, chame táxi em 397. Estaremos. O gol 1983 para o táxi, está com o PLB de 190, 3 horas 53 minutos, alterna com. Autorizado via Juliette Alfa, ponto espera torre 18.6, bom voo 1983. Juliette Alfa, 118.6, grato. Salvador 3602, ponto que estiver acionamento no 7. Autorizado, chama táxi 3602. Chama táxi 3602. 5490, cópia. Afirmo, pronto. Petrolina 200, decola no 0, curva esquerda, subida Momo, Alba, foi direto Petrolina. Controle 199.8, aciona 5044. Ok, Autorizado Petrolina, nível 200, decolagem da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, Albo, transponder 5044, controle 1-1, confirma que foi a frequência de controle? 1-1-9, decimal 8, chame pronto, 5490. 19-8, chama na pronta, 5490. Oceania 6225, solo. Oceania 6225, solo. Torre Salvador, o voo 1983 se aproximando com moto de espera 190 pronto. 1983, pista 10 autorizado, ingresso e decolagem 60 graus com meia dúzia de nós. Autorizado, ingresso, alinhar e decolar na pista 10, voo 983. Salvador, T3602, pronto, táxi. POB de 130, 4 horas e 37 de autonomia, está alternando com o Vince. 3602, táxi via Juliette Alfa, ponto espera, torre 18,6, bom voo. Juliette Alfa, ponto espera, 18,6, T3602. Correndo. 40 graus, meia dúzia, nós, 1013 no altímetro. Táxi voo 397, com 152 a bordo, 3 horas e 50, alterno Galeão. 125.45, bom dia, American 980. Bom dia. Depois da TAM, passando a sua direita, no ponto de espera, chama a torre 18,6, bom voo. No tráfego da TAM, 18,6, bom dia. Salvador, esse é 3602, ponto espera, da 10 pronto. Aliás, manter 3602. Aliás, 3602. Voo 1983, agora do 34198, controle, Buzante. 198, obrigado, bom serviço. Controle Salvador, gol 1983, decolou, passa 2 mil pés. 493, contato radar sobre o 360, saída da EL. 360, saída da EL, Gol 983. Graus, 8 nós, decolagem autorizada. Teve decolagem, 3602. Solo Salvador, Oceané, 6140 para o pushback, acionamento na 2. Obrigado. Ele puxa, acionamento para o taxi, 6140. Bom dia. 397, bom dia, alinhar e manter esse programa. Alinhar e manter. Salvador, Gol 2, né, zero? Prossiga. Entre TAP e Duna, vamos fazer um desvio à esquerda e aí a gente entra no localizador entre Duna e o Cibra, tá ok? Tem condições de formar a proa da presente? Então, é paralela à chegada, proa 35 agora, mais 7 milhas e depois a gente voa paralelo, que vai... Pera aí, só um minuto. Controle é uma boa, tá? 3602, Andael, Beda. 02, contato radar, sobre o 300, direto da EL. Direto, entendeu? Direto da EL, tá? 3602. Afirmativo. Gol 1983, tá restrito ao nível de voo 340. Restrito nível 340, gol 983. 3896, passando uma complete, aproximação, torre 1862. Gol 1, 397, decolagem autorizado, 20 graus, 4 nós. 3 anos, boa nota, 3 anos. Salvador, 3896, estabilizado de LR. Tráfego avistado, se tiver pegando chuva no setor, na vertical sem chuva, a pista está seca, altímetro 1013.2, padrão, o vento é de 10 graus, 4 nós, aguarde, pistoleiro. Ok, a chuva está até aqui em Cana Brava, daqui para frente está limpinho. Positivo. Então, 251, não tem 3325. Ok, 1251, a outra 13325, é isso? Afirmo, então um bom dia e um bom voo. 197, decolado 39, 198, boa viagem. 198, bom dia, 397. Táxi Oxané, 6140 com 89 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, alterna Natal. Táxi, ponto espera torre 18-6, confirmando apenas o PLB 49? 89. 89, 89. Ponto espera torre 18-6, bom voo, 6140, ajuste permanece padrão 1013. Ponto espera 18-6, boa. Solo, trip 5490 para pushback treinamento. Autorizado, chama táxi, trip 5490. Chamará. São 3602, chame Recife. Frequência 251, não tem 3325. 251, 235, Dragon, bom dia. 3601, 2. Bom dia. Ali mantendo 0640. Alvo, Vitor Juliette, prossiga. Cidade Clareza 2. Nove menos, solas 4, 2, direita, libera 129. Eita, 219, obrigado. Chinema 140, decolagem autorizada, pista 10, altímetro 1013, o vento 020, 20 graus com 4 nós. Decolagem. Alfa, Romanante da Juliette, da Torre Salvador, bom dia, voo 260, passou Simbra com trem baixo e travado. Simbra baixou, travou, pista 10 seca sem chuva na vertical, pouso autorizado.